Eu vou conversar por telefone com a Cleci Loff, ela que é prefeita da cidade de Mercedes, também é presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, ao Lago de Itaipu. Bom dia, prefeita. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho das nossas boas práticas. E olha, vamos falar justamente sobre um concurso, né, que será lançado aí para os moradores da nossa região. É o segundo concurso de boas práticas, uma iniciativa até em parceria com várias instituições aqui do Oeste. Exatamente. Então, esse segundo concurso de boas práticas vão estar envolvidos 54 municípios que compõem a nossa região Oeste. Então, é um concurso onde os municípios vão estar mostrando as suas iniciativas, principalmente dentro das nossas 17 UDS. Então, ele é um concurso que ele atrai muitos municípios, porque nele a gente consegue mostrar todos os trabalhos diferenciados que cada município pode estar fazendo, além, né, de estar no setor público concorrendo a uma premiação. O prêmio, sem dúvida, é extremamente importante, mas o mais importante é nós podermos estar mostrando as nossas principais atividades. E as inscrições, eu vejo que elas se estendem até o dia 30 de outubro. Quem pode participar? Que tipo de iniciativa pode ser contemplada também nesse concurso de boas práticas? Então, realmente vai ter no dia 30, né, o encerramento das inscrições. Ele está dividido em três. Pode estar fazendo inscrição no setor público, que para esse será um prêmio de R$ 200 mil para a melhor prática. Também para os institucionais, que seriam cooperativas, seriam entidades de ensino. E também para o privado, onde os produtores rurais vão poder também escrever projetos e demonstrar ações que eles estejam fazendo e que realmente faz a diferença dentro das 17 ODS. E esse concurso, ele chamou muita atenção. Até então, a gente teve o primeiro, né? E ele foi mais restrito somente aos 29 municípios da bacia. Agora foi estendido aos 54 municípios e a gente vê a participação de todos os prefeitos, de todas as equipes, os gestores dos municípios para fazer projetos interessantes, até porque existe um regulamento, não pode ser nenhum projeto novo, tem que ser um projeto que já esteja ocorrendo há pelo menos um ano no município para poder justamente mostrar essas ações. E ele é em vários setores. Ele pode ser projetos de pequenas empresas rurais, ele pode ser projetos diferenciados, principalmente na questão de conservação de solo, de bacias, esse mais no setor agrícola, no setor privado. Agora, no setor público, é possível a gente trabalhar, e os setores públicos, as prefeituras, as administrações, trabalham muito fortemente as ODSs. E esse realmente ele é um momento onde a gente vai poder mostrar ele. Quantos trabalhos que as prefeituras fazem diferenciados no setor de saúde, no setor de assistência social, educação. Então, realmente, assim, são ações que podem diferenciar e diferem a nossa região Oeste das outras regiões. Pois é, esperamos realmente aí que todos, né, tenham projetos para apresentar, tenhamos uma participação expressiva, porque é aquela história, né? Claro, tem uma premiação envolvida, algum projeto será premiado, mas o importante realmente é o resultado coletivo gerado por toda essa mobilização, né? Exatamente. A Itaipu é uma grande parceira nossa, dos nossos municípios, justamente quando a gente fala em questões ambientais. Só que agora, Itaipu, com uma visão muito diferenciada, ela vem estimulando os municípios e os municípios aderindo muito fortemente outras áreas. Então, esse concurso, ele serve também para mostrar isso. Porque com esse prêmio de R$ 200 mil, com certeza estimula mais os municípios. Porque, falando do setor político, essas boas práticas, elas servem para nós, para a gente divulgar o que as prefeituras estão fazendo de diferente. Então, como você disse, os R$ 200 mil é importante, com certeza, mas o mais importante é regionalmente ou em todo o estado, eles saberem o que os municípios estão trabalhando de uma forma diferenciada, porque nós fizemos o diferencial aqui na nossa região, nós conseguimos atender todas as demandas, a gente consegue atender o público melhor, nós conseguimos criar ações ambientais diferenciadas aqui na nossa região. E nós temos que divulgar, nós temos que servir como referência para que outros municípios, para que outros estados trabalhem, copiem essa ideia, porque daí é no coletivo que todos vão estar ganhando, porque elas são ações que realmente elas fazem a diferença nas cidades, fazem a diferença no coletivo. É dessa forma como a gente vai conseguir construir, de repente, um Estado diferenciado, é dessa forma que a gente vai acabar construindo um país diferenciado. E são nas pequenas ações, nas ações diferenciadas, é que a gente vê grandes exemplos. E nós, sem dúvida nenhuma, estamos dando bons exemplos e nós temos que divulgar. E nesse concurso essa é a oportunidade. E hoje fala-se tanto das ODSs, né? Você pode ver que todos os programas, toda a mídia hoje fala das ODSs. E muita gente não sabe quais são as ODSs, qual que é a finalidade das ODSs. E nesse trabalho, a gente vai poder divulgar para as pessoas ter ciência que a gente já faz, que a gente já vive as ODSs nos nossos municípios, só que às vezes as pessoas não se dão conta desse trabalho. Então, esse concurso serve para isso também, para a gente, em cima dessas 17 ações, até porque cada município não é regra que ele inscreva só um projeto. Ele pode escrever vários projetos, né, diferenciados. E isso é extremamente importante, que daí eu até falo como prefeita, isso até serve para fazer um merchan, uma propaganda dos municípios, né, desse trabalho. Então, realmente é uma oportunidade de ouro, onde esses trabalhos depois todos vão ser expostos e cada um vai poder conhecer o trabalho diferenciado que o outro faz. E o que é bom, não é vergonha dizer, né, que a questão de que nada impede que os municípios copiem os bons projetos que vêm dando certo. Quem está nos ouvindo agora quer saber outras informações sobre o segundo concurso de boas práticas, pode encontrar essas informações, inclusive pode fazer inscrições de projetos através da internet. Exatamente, nós temos o site, eu acho que você tem depois para poder passar para o pessoal certinho esse endereço, né? Então você pode fazer inscrições até no dia 30, então dentro das três categorias, né? Vai ter uma categoria, você vai abrir um menu, lá vai estar as informações falando de todo o regulamento, como que vai ser, e também daí vai abrir uma paginazinha para fazer as inscrições. Todas as pessoas do setor privado podem fazer essa inscrição. As entidades podem fazer, e o setor público podem fazer, respeitando, indiferente o número de projetos, tá? Respeitando somente a data, no dia 30 de outubro. E para nós é extremamente importante que as pessoas colaborem, que as pessoas façam suas inscrições, porque quanto mais projetos a gente levar nesse concurso, mais força a gente vai estar dando para ele, e a gente vai ter a condição de divulgar todos esses projetos depois, né? Então, eu acho que aquilo que eu falei desde o começo, quando a gente fala em boas práticas, elas tem que ser divulgadas. Então, essas são as boas práticas preparando a Agenda 2030. Então, são trabalhos que, sem dúvida nenhuma, vão estar ocorrendo também, preparando uma probabilidade de anos melhores da coletividade, onde a gente sonha em ter realmente um lugar diferente, uma região, um estado diferente. E em cima dessa agenda, em cima desses trabalhos, nós vamos conseguir fazer esse diferencial. Por isso, eu peço para que quem puder colabore, escreva seus projetos, passa para o papel um trabalho que você já vem fazendo. E para nós vai ser extremamente importante e vai enriquecer ainda mais esse concurso com projetos bons, com projetos que realmente são voltados para o interesse de toda a sociedade, seja pública, privada, as entidades, mas que realmente a gente mostre o que se faz, a capacidade que a nossa região tem. E esse trabalho, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar divulgando nessa parceria da Itaipu Binacional com o Conselho dos Municípios Lindeiros, dentro do programa Cidades Sustentáveis, dentro desse concurso de boas práticas, preparando sim a Agenda 2030. Eu estou conversando aqui com a prefeita de Mercedes e presidente, né, do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Cleci Loff. O endereço, né, para ter outras informações sobre esse concurso é o lagodeitaipu.org.br. E eu aproveito aqui a oportunidade, né, estou dialogando com a prefeita de Mercedes, para que você possa fazer até uma divulgação do seu município para os ouvintes que nos acompanham aqui na região de Foz do Iguaçu, porque eu confesso que eu conheço Mercedes somente de passagem. Quais são os atrativos da cidade? Quem está nos ouvindo agora aqui? O que é que encontra até para investimentos no município de Mercedes aqui da nossa região? Que bom, obrigada por você estar abrindo essa oportunidade. Então, o município de Mercedes é um município de 5.500 habitantes. Tem mais de 200 quilômetros quadrados. Ele é um município, uma potência muito grande agrícola, que é, na verdade, a nossa principal fonte de renda. Então, nós estamos trabalhando agora também a indústria. Estamos com um parque industrial novo. E vamos estar abrindo agora processo licitatório para ceder barracões, tá? Para empresas que, de repente, tenham o objetivo de se instalar aqui no município. Então, nos próximos 15, 20 dias, nós vamos já estar abrindo esses processos licitatórios, tanto como o parque industrial para alimentos, também para poluentes. Então, a gente está abrindo essas duas expectativas. Mercedes, turisticamente, é uma cidade onde nós temos também, junto ao lago de Itaipu, nós temos a nossa área de lazer. Nós não temos prainha, nós temos uma área de lazer bastante confortável, onde a gente trabalha muito fortemente pesca, por ser uma das regiões onde o número de pescadores e também os maiores peixes, não é mesmo? Tá, isso é sério, um dos maiores peixes pescados aqui no lago nos últimos tempos foi aqui da nossa região, aqui entre Mercedes, Guaíra, Marechal Rondon. Então, realmente, para quem gosta da pesca, é um lugar realmente muito bonito. Aqui também temos a Estância Weber, que é uma estância junto também, do lado, na verdade, da nossa área de lazer. E o principal, o diferencial daqui do nosso município é a gastronomia. Nós temos a nossa festa do município, que a gente teve agora no dia 13 de setembro, comemorando os 26 anos do município. E a gastronomia da nossa região é muito forte, ela é muito saborosa, ela é muito buscada. Então, as nossas principais festas, então, é essa do dia 13 de setembro, aniversário do município, né, que a gente serve o costelão recheado e desossado. E a gente faz a nossa festa um ano com o costelão e um ano somente o café colonial. E o café colonial também, que vai ser no próximo ano, que desde já eu deixo o convite para todos vocês. Nós estivemos na feira de turismo aí em Foz do Iguaçu, apresentamos o nosso café colonial, filas para poder servir dele, porque é o melhor café colonial que nós servimos aqui na região oeste. Então, como vocês tiverem a oportunidade, venha até aqui, Mercedes, venha conhecer a nossa população, que é uma população muito pacífica, muito respeitadora, muito receptiva. O povo de Mercedes é um povo muito receptivo e vai ser uma alegria o dia que vocês passarem aqui na nossa região. Visite Mercedes também. Nós temos o nosso Facebook do município de Mercedes, temos a página oficial do município de Mercedes, que é .gov.br. E, então, se tiver a oportunidade, nos visite, seja virtualmente, mas, né, gostaria muito que quando passasse aqui no 63, que ela corta nosso município, entrasse e conhecesse um pouquinho do nosso município. Para nós vai ser uma alegria divulgar. E olha, já estamos, né, essa entrevista daqui a pouquinho ela estará disponível no nosso site semprerci.com.br. Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir na região de Mercedes também esse arquivo na internet. Então já deixo aqui um abraço a todos aí que nos acompanharem nessa entrevista na cidade, no município de Mercedes. Agradecimento aqui à prefeita Cleci Loff pela participação. Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada novamente pela oportunidade, tá? Para a gente poder estar contribuindo conosco para fazer esse trabalho, para fazer esse concurso. Para nós é muito importante aonde toda a nossa imprensa regional contribua com a gente, abrace esse projeto conosco e que a gente possa mostrar quanto a nossa região é bonita, é produtiva e tem projetos bons e que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas e na vida da comunidade. Um grande abraço a todos, um excelente dia e uma excelente semana a todos. Obrigada.